entenda uma coisa. Se tu sentar no chão, vai num canto onde tem as plantas. Porque você só quer vir na selva de pedra. É. Mas vai no canto onde tem as plantas. Tá na tua mucamba, quebra e deixa uma terra ali. Na hora que você tá cutucando aquela terra, você tá alcançando uma pessoa que tá do outro lado que tá cutucando a terra também. E isso faz o quê? Faz uma conexão. É um mental. Você, tudo que você faz aqui, reverbera do outro lado. E do outro lado, reverbera aqui. O bater das asas de uma borboleta modifica o movimento. Ai, tô com não sei o que, não sei o que. Aí você acaba de comer. Ai, tô isso. Vou sair pra fazer o bebedouro. Por que que tu não fica naquilo e pensa por que que tá vindo? E faz transmutador. Aí tem outra coisa que é mais severa. Tá com sofrimento, aí acha que se encontrar um outro parceiro ou parceira, o sofredor vai-se embora. Vai não. Aí o outro vai acabar sendo um peso na sua vida do que ser um acolhimento. Nossa. Vocês têm que saber crescer e têm que saber viver. Viver a vida. Saber tudo isso. E o que é que acontece? Na maioria das vezes, quando a pessoa procura, são tudo com bloqueio nas infantilidades. Tudo são crianças que passaram por um problema pequeno e tem que voltar aquele período para que o choro saia, para que a raiva saia e possa crescer. Porque hoje em dia as pessoas chegam em idade adulta, menino, e as pessoas não têm o vivedor. Tu já pensou quando tu em idade nova, tu sofreu uma coisa e parte do teu espírito, da tua energia, do teu tempo e espaço ficou ali. Aí tu foi crescendo. Transmitir a mensagem do Altíssimo. Ninguém de lá ou de tão longe, é os pretos velhos que vêm trabalhar. Ninguém de lá ou de tão longe, é os pretos velhos que vêm bem-vindo, minha mãe. Vem passar, tá com Deus à vista da Conceição. Muita força, muita ruim. Assim Deus seja. Me escanou. Sim, sim. Boa tarde, seu menino. Graças a Deus. Tudo bom? Tudo bom, graças Como tá a Deus. Com você? Graças a Deus, bem. Pode mostrar o seu riscador? Pode, minha. Vé raizeira. Raizeira. É, raizeira, menino. Gosto de trabalhar debaixo da terra. Que assim seja. Satisfação enorme conhecê-la, viu? São sete raiz, são sete força. Vovó Mutima já foi bela e já foi moça. Hoje é uma véia e curandeira. E é na força do balaio que ela é uma raizeira. Posso fazer sentado? Pode, minha mãe. Oxi. Ixi, isso daí é o moço falador, é? É, o falador, meu. Ixi, já não tá muito acostumado com esses balançadores, não. Prefiro os tocos de árvore. Eu sei. Mas, simbora. Graças a Deus. Qual é o nome da senhora? Aqui, nessa roça, me chamo Mutema. Vovó Mutema Raizeira. Que eu pego meu nome de uma das minhas encarnações africanas. Por que é que tem raizeira? Meu filho, raizeira, porque quando a véia nasceu lá nas Áfricas, na tribo do Xona, que meu nome significa na banda de Labundade. O que é que se sucede? A tribo onde a véia trabalhava tinha cultuamento às forças intraterrenas. Tu sabe o que é isso? Eita, ó. É lá do fundo da terra. Nossa. Aí quando eu passei pra banda de cá, eu comecei a trabalhar com a energia intraterrena, a do magnetismo. Ao povo que tá aqui embaixo e segura os vocês aqui. Sim, sim. Entendido. Precisa ter muito conhecimento pra trabalhar com isso? Meu filho. Olha. Eu acho que não tem que ter conhecimento, não. Tem que ter sabedoria. Uhum. Porque sabedoria é você trabalhar em cima do que você pode. É você saber aonde deve trabalhar, onde deve mexer e o que deve fazer. E com o tempo, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai dando meio e você vai fazendo aprendedor. Porque lá no meio das tribos africanas, onde não tinha quase nada, meu filho, nós fazíamos muita coisa, era pelo mundo todo. Porque se você for pensar, o centro dessa terra é pra magnetizar tudinho. E um bocado de gente passa mais parte do tempo olhando pra cima em vez de olhar pra baixo. Nossa. E saber onde pisa. E saber onde é que tem que trabalhar. Porque a voada não serve comigo não. Tem que estar com o pé no chão. Fazendo as coisas. Oxi. Como se reflete no comportamento das pessoas estar com o pé no chão e estar olhando pra cima? Meu filho, é assim. Vou dividir em duas bandas, pode ser? Sim, sim. A primeira banda é o povo que começa a buscar a divindade em si, a espiritualidade, ou o nome que isso vocês querem dar, né? E aí o que é que sucede? A sucede que esse povo, quando começa a descobrir, acha que se espiritualizar é se tornar acima de todo mundo que está aqui. Quando Sunse se espiritualiza, Sunse faz suas reformas, ou qualquer nome que Sunse diga, é para Sunse canalizar o que vem de lá para estar trabalhando aqui. Porque se fosse para você estar trabalhando lá em cima, Sunse era um desencarnado, não era encarnado. E aqueles que estão aqui, menino, o que é que acontece? Que não se espiritualiza, eles não ficam vendo a terra. Pela terra não, os material, as coisas. Ele acha que essa terra é o bem que ele tem. Isso não é verdade. Porque num dia tu tem mérito de ter um bicho de quatro rodas, e no outro dia tu perdeu o mérito, tu perde o bicho de quatro rodas e vai ficar andando com os dois pés. Porque nada é seu, nem a sua matéria é sua, é tudo emprestado. Porque quando você sair desta matéria, seja de qual forma for, ela vai pra terra. Ou pra ser comida, ou vai pro fogo pra ser queimada. Nossa. Claro. E por que as pessoas acabam orgulhosas e tão vaidosas assim? Menino, aí eu não posso pegar tudinho e botar tudo na minha panela, não. Tem que saber cada causa. Mas na maioria das vezes é porque é um bando de burro. Burro por quê? Porque a verdade, a sinceridade, tá em todo canto, em toda direção que você olha. Se você vai encontrar alguma coisa que ligue, aí prefere ser cego. Pra tá fazendo o que os pau da venta quer. Mas fazer o que os pau da venta quer vai fazer você respirar o que você não deve. Aí você vai ficar todo envenenado. Nossa. O que são os paus da venta? Nariz, menino. Ah, pronto. É o que você vai... Que o povo é tudo assim. É. Aí fica só absorvendo... Porque, entenda, tu tem que pensar que aqui tem um bocado de energia diferente. E essas energias, elas vão ficando mais densas e menos densas quando estão alcançando lá. Vocês podem estar no mesmo ambiente. Uma pessoa está canalizando a energia de uma planta e outra está canalizando a energia de um objeto que ela está almejando, outra coisa desse tipo. Aí o que é que acontece? Quando tu não quer ser consciente, quer ser burro, aí tu absorve só o que tu quer absorver, que vai lhe fazer... adoentar a matéria e perder essa oportunidade única que é de estar neste planeta, que é esse bom de viver, menino. O planeta bom de se viver. Por que que a senhora chama a encarnação de oportunidade única? Porque, menino, quando tu tá do outro lado e tu não tem mais essa oportunidade, a forma de experienciar as coisas é bem diferente. Porque aqui, quando tu se encarna, embora tu tenha um aprendizado, tu tem afago, menino. Você sente muita coisa. Você tem a natureza de uma forma única. E muitas vezes, quando você está do outro lado, por suas imperfeições, você não consegue nem sentir o vento na sua cara. Só é o fogo do inferno. Está se fazendo entender, Domingo? Sim. Nossa. Por que a senhora falou que a terra é muito boa? Porque aqui é muito bom, menino. O que acontece é as pessoas que são herdeiras delas, quem está fazendo morador aqui, que não está sabendo levar essa energia e essa massa para onde tem que ser levada. Mas aí chega um momento que ela própria vai fazer os expurgos dela. Aí se for um bocado de encarnado, é porque não está mais merecedor de estar pisando nesse chão. O ponto cantado é uma reza? Tudo é uma reza, menino. Desde ser o ponto cantado, desde ser o orador, desde quando Sunsê repete uma palavra, Sunsê repete um pensamento, e esse pensamento tem um princípio. Esse pensamento tem uma ativação. Uma ativação para quê? Ou para uma coisa benéfica, ou para uma coisa maléfica. Porque tem oração que é para evocar o que não presta. Olha. Qual que é o vosso ponto, vó? Cantado. Olha, nessa casa eu trabalho assim, mas em outras casas. Eu tenho o nome de Catarina. Ah. É? Modo que, nessa casa eu trabalho com esse princípio porque aqui trabalha muito com feitiçaria africana. É. E eu venho nessa formação. Nessa casa eu canto meu ponto de raizeira que invoca os guardião intraterreno, que estão debaixo da terra. Que é assim, são sete raiz, são sete força, vovó Mutima já foi bela e já foi moça, hoje é uma véia e curandeira, e é na força do balaio que a véia é uma raizeira. Ah, pode explicar, até pedir para a senhora cantar de novo, só explicar o que, é que quer dizer esse ponto, que mensagem ele traz, como que ele ativa as forças. Olha, são sete raízes e são sete forças. Quando você evoca sete raízes, você evoca as raízes mestras, que são as raízes que dão sustentação à energia que faz com que esses espíritos que estão nessas matérias fiquem aqui nessas matérias, não vão-se embora. São sete raízes, são sete forças. Vovó Mutema já foi bela e já foi moça. Porque na minha época eu já fui muito nova, muito bonita, e já vi muito negro gemer sem sentir dor. Sabe o que é que significa? O que significa isso? Gemer sem sentir dor é sentir prazer. Ah. Você geme sentindo prazer. Sim. E geme quando sente dor. Quando não sente dor é fazendo as outras coisas. Certo. Tá fazendo entender dor? Sim. Então, eu fui muito bela, muito nova, mas no decorrer da via véia foi virando uma feiticeira africana, em modo de que foi trabalhando e entendendo mais como funciona esse movimento magnético para ancorar as pessoas aqui na missão que ela tem. Que assim, hoje é uma véia e curandeira. Hoje eu entrei na linha dos preto véio e trabalho com a cura. A minha cura, ela está no processo de doutrinação. E fazer o quê? No momento em que tu ascensionar o que tu tem que fazer, tu ascensiona, mas tu tem que fazer aplicador. Tu tá entendendo que é aplicador? Não adianta tu saber as coisas e ficar pra tu e ficar vivendo no mundo só do teu juízo. Tem que fazer aplicador e passar pra quem chega como ensinador. Nossa, claro, entendi. E é na força do balaio que ela é uma raizeira. Balaio porque quando nós trabalha com os seres intraterrenos, nós fazemos a peneiragem para saber quem é que consegue se firmar nessa terra ou não. Sim, senhora, claro que sim. Então, vovó Mutema, a senhora falou que esse Mutema quer dizer o quê? Meu filho, quando eu nasci na África, na tribo Shona, Mutema significa bondade. Eu era uma feiticeira bondosa. O que, que a senhora fazia assim que lhe garantia esse nome? Bondade como? Quando eu nasci da feiticeira que comandava a minha aldeia. Fui filha, passei por todos os ritos de firmação, de cicatrização e recebi os símbolos. E quando entreguei minha mãe ao fogo, eu assumi. E assumi a tribo bem assumida. Olha. E com isso, nós fazia o quê? Nós fazia cura, nós fazia cultuamento e nós fazia processo de oraculão. Claro. A senhora lembra dessa vida muita coisa? Menino, lembro. Lembro dessa e lembro de outras. Que eu vi como escrava aqui nessa terra de São Seis. Porque nessa eu tive muita liberdade, na outra não. Porque eu tive um grande erro. Embora ser muito boa, eu queria que as pessoas me cultuassem, mas não cultuassem a divindade. Aí eu vim numa outra encarnação feia. Ai. Claro. E aí escrava? Fui arrastada de lá pra cá e fui escrava desde nova. Vamos abrir um parênteses nesse nosso estudo, vó? Vale. Pedi a senhora de explicar um negócio. Nós estamos vendo a vela. E muita gente cria muita superstição em torno da vela chorar e criar essa forma que ela cria às vezes. Pedi a senhora de explicar quanto disso é só superstição, quanto disso tem realmente uma formação dada por uma influência energética e esclarecer a gente a respeito disso. Menino, nada é por acaso. Ah, não. Faça entendedor. Se tu vê, isso daqui, essas duas coisas que é pra ser duas mãos, é emborcado. É emborcado. Sim. Se é emborcado, normalmente, se tu for fazer acendedor, vai escorrer. É. Você tá entendendo? Sim. Não tem nenhum mistério, não é que tem uma demanda e a vela tá quebrando, que tem lá fora quem quebra, eu não cuido muito desses assuntos, não. Ah. Mas o que é que eu tô querendo com isso? Eu sou velho e sou raizeira, tá me entendendo? Sim. Então eu boto essa vela aqui e quando escorre, tá escorrendo em cima de onde? Das rosas. Porque tem que ser aguada para alcançar as raízes para ficar bonita. Então, a cera dessa vela, que foi ofertada ao povo intraterreno, é para estar dando força para tudo que está sendo plantado aqui. Porque o que é que adianta plantar uma coisa se não tem raiz? Olha. Como isso que tu faz aí com um bocado de nós, tem uma raiz bem profunda. Aí ninguém pode arrancar. É. E aqui tá aguando as rosinhas, ó. Aí vai escorrer mais até chegar aqui no pezinho, que é onde eu quero que chegue. Você pode apontar de novo? Vai aqui, ó. Tá aguando, né? É, tá derramando, vai aqui, aí vai chegando até o pezinho. Por quê? Porque eu tô querendo que isso daqui crie raiz, não só em você, mas na pessoa que estão olhando esse bicho aí, que tu fica mexendo pra um lado e pro outro. Que assim seja, avó, graças a Deus. Que parece um gafanhoto grande. É e tem um bicho desse tamanho lá na África, menino. É? É enorme. Eita. A gente comia que era uma beleza, chega a fazer croc-croc na boca. Aí, a natureza aqui conversando com a gente, vó. É. Graças a Deus. Passo um bocado de tempo aqui olhando meus meninos, minhas meninas, e olhando o povo que tá aqui sentado, pra ver o pensador dele, pra quando entrar lá, ser dito só a verdade e feito o limpador de forma certa. Olha, se você perceber, quando foi feito esse jardim aqui que eles chamam de Aruana, eu disse pra botar essas pedrinhas tudo rosa. Eu percebi, isso é cristal, vó. É, pra ter o magnetismo certo, menino. Aí tem as plantas certas, tem a área dos encantados, que é a área que ninguém pisa, que eles ficam lá isolados. Olha aqui as pedras que a vó falou. A senhora que pediu pra fazer assim? Foi, pedi pra fazer esses caminhos. Por quê, vó? Por quê, menino? Entenda. Eu trabalho na minha natureza. E o que é que você entende? Quando uma copa de uma árvore tem que alcançar lá em cima, a raiz dela tem que ser muito funda. Verdade. E a raiz se alimenta da coisa mais profunda que tem em você, que na maioria das vezes as pessoas fogem, que é as trevas. Então, o que é que acontece? Essas pedras estão aqui para quando as pessoas fazer atendedor, para quando as pessoas se sentar e fazer banhador com as ervas, que o povo dá aqui, toda essa coisa, essa treva, vá para a terra e seja transmutada. Porque essa pedra aqui, menino, tem função de amor. É o quartzo rosa. É, função de amor, de transmutação, que é a maioria das coisas que o povo não... Mostrar aqui, vó. Aqui, ó, um quartzo rosa. E elas são bem cuidadinhas, viu? São banhadas, tem um menino que faz os reco-reco nela. Sabe o que é o reco-reco? Não, os reco-reco que o cavalo faz, que ele atende as pessoas. É o rei. Isso. Porque eu gosto de trabalhar com simbologia. Tem o símbolo do ponto riscado e tem o símbolo que trazem outros mistérios. Olha. Então qual que é a função primordial e principal do cristal desse específico quartzo rosa no espírito da pessoa e na realização do autoconhecimento? Ó, eu vou dizer aqui. Aqui, quando a pessoa vem, é passado o banho para ela. Que é dado aqui, sentado neste banco de madeira, onde a minha menina tá. Quando a pessoa senta, ela tá cheia de muita coisa. Só o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender de onde vem essas trevas, de onde vem esses bloqueios, para mim criar o retrocesso, ou o revertress. Tá entendendo, menino? Sim. Porque a maioria das pessoas que é aqui não quer mais viver nesse planeta, não quer isso, não quer isso. Mas quando estão na beira da morte, é que se agarrando com a terra. É, o pessoal não sabe o que é que faz, não. É. Ou se fica ou se vai. Quando faz banhador, a água vai escorrer nesse chão todinho. Essas pedras vão pegar e a véia vai conversar com os elemental que trabalham com essa pedra. Eles vão me dizer de onde é que tá vindo essas coisas. Olha. E depois, quando tá tendo atendedor lá dentro, a energia dos caboclos, principalmente da encantaria que está escondida ali com o Pai Ossan, depois daquele tronco, que é território sagrado, transmuta e joga lá dentro para ser devolvido para a pessoa, para não ter desperdício de energia. Nossa. É como se fosse um filtro, sabe, menino? Sim. Mas, por exemplo, se tu tá com muita dor no coração porque não perdoa uma pessoa, se tu pegar uma pedrinha dessa e fazer uma consagração e colocar no peito, ela vai fazer um processo. Mas não vá pegar qualquer pedra e fazer qualquer coisa, porque tem pedra que transmuta, tem pedra que prende, tem pedra que açoita, aí vai. É. É, menino. Caramba. Porque elas têm vida. É. Cada uma delas tem vida, tem personalidade. Por exemplo, lá na frente tá aquela grandona, que ela é a mais braba. Ah, é? Tem pessoa que quando passa aqui tá tão desagradada, tem uma que fica entre as outras, que faz a pessoa levar um topão pra pensar direito na vida. Nossa. Que elas têm vontade própria, né? Tudo tem vontade própria, porque tudo vem da natureza. A senhora conhece todas as pedras de cristal e a função delas? Não, menino. Conheço, não. Eu olho pra pedra, converso com ela, ela me diz o que ela faz e eu uso. É mais prático, né? Com certeza. Foi assim que eu aprendi lá. É. Quando eu chegava lá e a gente via aquelas paredão grandes, primeiro a gente louvava pro guardião que tava cuidando daquele paredão pra gente ir com as nossas bichinhas e arrancar um pedacinho. Porque tudo isso tem vida e tudo tem que ser respeitado. É. É. Essas espadas de São Jorge tem guarnição que faz separador daqui do espaço dos encantados. Quando entra lá tem que tocar os sinos porque eles são um pouco mais arremados que os caboclos normal. Nossa. Claro que sim. Ô, vó, o que que a gente deve aprender com a senhora explicando pra gente que a natureza, ela não é só tão viva, mas também que pode se comunicar? Que vocês não são dono de nada, vocês fazem parte de tudo. Olha. Que se façam de entendedor. Por exemplo, se um ser, eu acho tão engraçado que eu tenho uma menina que quando vão lá e pedem os bichos de careta, com os papel bandeira, ele chega com aquelas caixas cheias de pedra. Como se elas fossem dono. Não é dono de nada, menino. Você faz parte. Você, tudo que você usar como elemento, Sunsê tem que pedir permissão. Né? Por exemplo, quando Sunsê vai dar um banho, na hora que você tira uma planta, você está usando sangue verde. Não. Aí você tem que pedir permissão ao guardião da planta para fazer a utilização. Porque o certo não era usar nada, era só usar o pensamento. E acabou-se. Mas a pessoa que precisa ser atendida, elas precisam da materialização para que a fé tenha uma firmeza, tá me entendendo? Sim. Então, se para te curar, tu precisa ver duas pedras batendo, então eu vou bater duas pedras na tua frente para afirmar e sentir. Certo. Porque entendo, se tu for nas casas dos médicos da luz, onde o doutor trabalha nas mesas, o passo mais eficiente é aumentar, mas muita gente quando fica sentada na frente de uma pessoa que está dando passe, a pessoa não faz um movimento, ela pensa que não está fazendo nada. Uhum. Aí quando faz um movimento, cria na cabeça da pessoa que está fazendo uma coisa e em cima daquilo a energia cresce. Por isso que inventam muito movimento e tudo mais. A crença é uma coisa muito complicada, porque as pessoas elas querem crer no físico, nas coisas acontecendo, elas não querem sentir. Isso é muito difícil, menino. Mas com o tempo as coisas vão se mudando. E com o tempo, se Pai Todo-Poderoso permitir, na sua sabedoria, nós podemos estar se comunicando com todo mundo de uma vez só. Ah, hoje vai ter uma reunião vental. Aí a minha voz entra na cabeça de tutinho e eu falo o que eu tenho que falar. Sem estar precisando estar com um, estar com outro, para estar ajudando o outro. Porque todo mundo tem que ser igual. É. Por que que a senhora fala que todo mundo tem que ser igual? Isso já não é uma coisa que a gente devia ver como natural e ainda precisa ouvir como conselho. Porque é assim. Cada um tem seu tempo. Isso é fato. Mas acontece uma coisa. Interessante. Cada um tem seu tempo. Alguns que ancestram não querem esperar os outros que estão atrás. Os outros que estão atrás querem continuar mais atrás ainda. E de uma certa forma, para que esse planeta que vocês estejam, que é muito bonito, que é muito lindo, consiga passar por que tem que passar, pelo menos uma parte, uma porcentagem de todos vocês que pisam e tudo que habita aqui, seja planta, seja mineral, seja tudo, vegetal, animal, tem que estar em igualdade. Em igualdade de quê? De energia. Está sentindo, está vibrando e está trabalhando. E isso é complicado. Por isso que é chamado um e outro para estar fazendo alguns trabalhadores, para estar tentando equilibrar grupos na mesma egrégora. E aquela energia é junta com a energia de outro, que é junta com a energia de outro, e faz uma egrégora grandona. Maior. Está fazendo entendedor? Nossa, sim senhora. A gente, até abrindo um parênteses, percebe que até agora a senhora estava com o pé em cima da sua bengala, não é? Uhum. E às vezes eu vou conversar com o Exu, teve uma ocasião que ele botou uma corrente no chão e botou o pé em cima da corrente. Que significado tem isso? É assim, menino. Tu já ouviu falar sobre firmação e assentamento que tem nessa religião de Umbanda? Sim. Tá. Então o que é que acontece? O assentamento é uma coisa que é profunda e não pode ser movimentada. Aqui eu estou com essa cachimba. Nessa casa não se utiliza o fumo e nem a bebida. Nada disso. Se Exu precisa da fumaça para decantar, Exu vai fumar incenso. Porque é regra da casa e tem todo um movimento espiritual para isso, que eu acho que a nega, se você for falar com ela, ela lhe dá mais explicador. Então, quando eu estou com este cachimbo aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando o magnetismo do chão. Eu deixo ele mais quente, mais frio, dependendo do processo. E essa minha bengala aqui, ela tá, quando eu estou com o pezinho nela, ela está se comunicando com as plantas que estão aqui, para entender o que é que elas estão fazendo em Sunseis. Porque se você está sentado aqui, ela está fazendo um trabalho em Sunseis. E quando eu tiro é porque eu não quero mais assunto com ela, porque tem vezes que planta fala demais. Olha, uma coisa que é rezadeira com as plantas. São as fofoqueiras boas, porque as plantas falam as coisas para elas, elas escutam e sabem as coisas. Pode ver, toda rezadeira tem um bocado de planta. Por quê? Porque ela conversa com as plantas. Passa a noite badalando. E o dia também. Caramba. Agora, para quem vai duvidar da ciência da avó, vou até dar à avó a oportunidade de expandir nesse assunto. Acredita-se que existe uma escala de evolução, partindo do mineral, depois passando para o reino vegetal, depois para o reino animal, para o hominal e para o angelical. E que a consciência é adquirida a partir... A consciência para fora no animal e a consciência para dentro, somando aquela que era para fora, é no hominal. E o anjo já tem uma consciência difícil de compreender. E aí a senhora disse que dá para conversar com a planta, porque, e pelo que a senhora falou, parece que ela também tem capacidade de guardar memória. Sim. Não é? E aí essa forma de descrever já não é tão... acertada. Como que é a forma de acertar? Menino, isso vai muito da cultura. Vai lá para as Índias, que a velha já teve lá, que você vai ouvir sobre a roda de Sansara. Que assim, se tu faz uma coisa que não é muito boa, tu vai voltar no rato. E quando tu tiver muito evoluído, a tua última vibração vai ser bem diferente. Entenda. Tu já ouviu falar sobre o fluido universal? Já, fluido cósmico universal. Exatamente. E ele é o tangedor de todas as energias que são trabalhadas. Sim. Aí uns canaliza de um jeito, outros canaliza de outro. Mas, por exemplo, nós estamos aqui hoje. Tu aí na minha frente, esse gafanhoto grande, ela aqui. Se daqui a algum tempo, quando isso daqui não tiver mais, vier um grupo e eles se concentrarem, eles conseguem visualizar o que aconteceu aqui, porque fica registrado no tempo e espaço. E fica registrado aonde? Nas plantas, no chão e tudo mais. Então elas são um meio onde se registra muito processo. Pronto. Agora o que é que acontece? Quando eu digo que converso com a planta, é porque o registro está nela. Mas ela tem um guardião, que eles são conhecidos como elemental. Que são fada, doente e esses povos aí tudinho. Aí eles guardeiam. E se quando nós conversarmos, nós tivermos a autorização e fazer todo o encantamento necessário para isso, aí dá a conversa, é para o ano todinho. Porque elas têm o que falar. E fala tudo que você quer, porque não mente, né? Diferente do ser humano que é mentiroso sem vergonha. A senhora sabe que os pleiadianos, através de uma senhora chamada Bárbara Marciniak, passou um livro, não lembro o título, mas dizendo que a Terra é uma biblioteca, porque em cada grão de areia, em cada pedra, em cada árvore, tem o registro completo de tudo aquilo que é o nosso planeta. E do que aconteceu até esse último segundo. Tem a ver com o que a senhora está falando? Esse conhecimento dos pleiadianos? Meu filho, você chegou no que a véia fala. Olha. A véia é o quê? Ela é, tu sabe o que, é, o que são os seres intraterrenos? O que é? Porque assim, o povo pensa que os guardiões estão lá em cima. É. Aí se esquece que aqui tem guardião. Debaixo disso daqui, se tu for olhar com os olhos espíritos, é só energia. E lá embaixo tem os grandes guardiões que eles ficam captando tudo que acontece. E eles são ligados a quê? Ao centro energético de todos os planetas que estão no universo. Nossa. Aí o que é que acontece? Existem alguns planos que são mais evoluídos, que eles não têm a compreensão de que quando está na natureza humana, existe algum sentimento. Olha, já está chegando no pé, como eu disse. Olha aí, como a senhora falou. É uma cachoeirinha, olha. Vou mostrar aqui, vó. Olha lá, que lindo. E a vela tá bonita, não tá, filha? Tá bonita. Então o que é que você sucede, menino? Aí, o que é que se faz? Quando eles estão lá, que tu disse, né, que eu chamo o povo do zóio virado, né? Porque eles têm um zóio desse tamanho. Né? Me encontrei algumas vezes com ele, mas não sou muito de conversar. Não? Não, sou muito. O meu negócio é com o povo aqui de baixo. É a senhora que não é de conversar, não eles. Não, eles falam que é minha Nossa Senhora. Eles falam muito? Falam, menino. Quando eles vêm, eles falam muito. Eles estão dizendo que o planeta de vocês está atrasado, porque eles já queriam deixar descer nos bichos dele de energia e conversar com vocês mesmo. Ah. Só que vocês não estão preparados para isso. E conversa com vocês que estão numa alta densidade. É, mas não sou muito de falar, não. Gosto, não. Não sou muito de prosear, não. Eu gosto de estar com as plantas e tudo mais, fazer falador quando as pessoas querem que eu faça falador e tudo mais. Repetindo. Tem os guardiões aqui de baixo, que eles estão no magma, tu sabe que é o centro? Sim. Que o que é que acontece? Esse centro conecta a energia central primeiva com os astros de regência, no caso, a Lua e o Sol. Aí faz o quê? Faz um processo de geometria sagrada. É. Nesse processo, abre, meu filho, portais dimensionais, onde começam a vir esses seres celestes para cá, para experienciar a natureza humana e entender. Porque embora esse planeta ainda não tenha ascensionado, mas porque nele há tanta energia positiva. Porque, pode entender, esse planeta tem muita energia positiva. O problema é que vocês ficam presos àquilo que os governadores negativos querem, pensando que é tudo de ruim. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa acontecendo. E outra coisa que eu quero que Sun-se entenda. Por exemplo, Sun-se sabe que quando nós estamos aqui agora, está acontecendo um bocado de atrocidade no mundo. Sim. Mas Sun-se não estão ligados, a véia tá. Quando de repente tem uma área do planeta que está muito desequilibrada e precisa que todo mundo mande egrégora de energia, o que é que o povo intraterreno faz com a autoridade do astral superior? Um cataclisma. Acontece as ondas grandes, os terremotos. Aí o mundo todo para estar mandando energia para lá, porque lá estava desequilibrando o eixo. Porque esse planeta era assim, agora está ficando assim, para conseguir passar. Tá fazendo entendedor? Sim, senhora. Quando diz para conseguir passar, ao que a senhora se refere? Passar para uma outra dimensão, passar para uma outra frequência. Não é passar, não é que esse planeta que é enorme vai passar por dentro de um buraco e virar outro, não. É a energia que ele canaliza ser diferente. Que coisa, vó. Vó, aqui tem um bichinho. Vou mostrar as pessoas. Cadê? Deixa eu focar aqui. Que lá na nossa cidade a gente chama de calanguinho. É! É assim que você chama aqui, vó? É! Acredita-se que os animais, de certa forma, são seres criados para esse planeta, alguns, e alguns trazidos de outros planetas, pelo menos na forma, e aqui então começaram a existir feitos por consciências mais elevadas. É assim mesmo, vó? Só o bebedor de caroço d'água. Olha aí. Oxi. É assim, menino. Por exemplo, se tu passasse o dia aqui, todinho, tu ia ver que aqui tem as rolinhas que voam, tem os calão que rasteja. Tem o pernilão que suga. E tem um bocado de coisa. Por quê? Porque esse pedacinho que está sendo construído aqui nesse canto é um pedacinho que tem que representar tudo que tem no planeta. Tu tá fazendo entendedor? Sim. Então, o que é que acontece? Esses bichos estão aí, e o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a parte dele. Eles estão fazendo comedor, eles estão fazendo guardião. Muitas vezes, o que é que acontece? Esses bichinhos, eles se conectam com a forma primeiva de uma pessoa, que é no sentido reptiliano de ser. E quando há essa conexão, ou quando a pessoa observa, por exemplo, tu ficou parado observando por quê? Porque quando você estava olhando ele, todo o sistema energético daqui estava fazendo uma limpeza em Sunsê. Oh. Por que que ele chamou a atenção? Talvez tenha alguma coisa de reptiliano aí que tem que ser tirado de Sunsê. Aí faz a atração. Quando faz a atração, é como se você estivesse se separando disso e mandando para ele, que ainda continua sendo réptil, para você se tornar mais ascenso. Caramba! Tá me entendendo? Sim. Principalmente que atrás de você tem uma planta de muita força, né? É. Que corta muito embaixo. Embaixo, é. É, que é as espadas de Joana Dark. De Joana Dark. É. E na frente de São Jorge. Eita, que eu tô bem. Tá, meu filho. Ei, o banho dessas ervas aqui é de bom. É forte. É forte, menino. É forte. Mas só atua se a pessoa estiver aberta. Então... Porque até as ervas... Ah, respeito o livre-arbítrio dos outros. Diferente de vocês, humanos, que não respeitam. Os diferentes animais foram colocados aqui por diferentes espécies de extraterrestres? Depende. Porque existe aquelas coisas que são fundamentalizadas dentro daquele plano. E muitas vezes, como o plano não está equilibrado, acontece uma desordem dentro do processo do ecossistema físico e espiritual. Então é trazido de uma outra banda, algo mais elevado, para que condicione e traga equilíbrio para tudo isso. Nossa. Como, por exemplo, vamos falar dos seres humanos, que nada mais é do que um animal, muitas vezes, mais burro do que os animais. Pode, menino? Sim, sim. Por exemplo, se tu for na sociedade antiga, me diga por que que aquele povo conseguia fazer os calculadores e as coisas mais aprofundadas do que vocês hoje em dia. Pois é, né? Por quê? Porque quando eles estavam aqui, eles estavam se degladiando, estavam competindo. Então vieram seres mais espiritualizados, entraram em contato e como eles eram mentalmente mais superiores, todos se focaram naquele e começaram a fazer as construções. Vocês são muito burros, menino. Por quê? Porque se tivesse continuado nos ensinamentos, hoje em dia você estava ainda utilizando o vril. Nossa. Tu sabe o que é o vril? Não. Pronto, nós temos 5 elementos. Água, terra, fogo e ar. E o quinto, que hoje em dia copia essa energia primeira, que é o éter. O vril era o que dava a capacidade daqueles seres de antigamente conseguir mover várias coisas e fazer trabalhos mais aprofundados sobre o processo da terra e dos astros. Sabe aquelas pedras grandes que se colocavam, muita coisa se transportava? Tudo era com essa energia que partia do mental, canalizando todas as outras energias como elas são no seu princípio. Nossa, mas é uma energia, então? É uma energia. E ela ainda se encontra em pequena quantidade no fluido universal. Quando um cavalo, um médico, qual o nome que seja, consegue canalizar, ele se transforma num curador muito profundo. Por quê? Porque essa energia ela é canalizada pela força violeta. A força violeta, quando ela entra em contato com camada mais densa, menina, ela consegue corroer tudo que seja mais complicado. Nossa. Tá fazendo entendedor? Tô. Tá gostando das minhas pedras, né? É. Aqui tem uma frutinha, avó. Cai daqui da árvore, menina. Da árvore do quê? Hã? É dessa árvore, ó, que tá em cima de tu. Mostrar as pessoas aqui, ó. Tem essa frutinha aqui na minha mão, vó. Agora, eu vou fazer assim, com a força da minha outra mão, essa frutinha sair da minha mão e flutuar. Com a telequinese. Mas eu não consigo. É por causa dessa falta dessa energia na atmosfera ou o meu mental que não tá tão forte? Entenda. Primeira coisa, essa frutinha tá aí no chão porque ela tem um significado. Ué. Se você pegou nela, eu vou falar nela. Pronto. Essa frutinha, ela cai bem bonitinha, bem ajeitadinha. Quando ela chega aqui no chão, o que é que acontece? A maioria das pessoas, quando pisa aqui, pisa de pé descalço. E quando pisa nela, faz um guento. Tu sabe o que é guento, menino? Que é guento? É como se fosse uma pasta. E isso fica no subchakra solar. Quando eles pisam nela sem sentir, no subchakra solar desses meninos que pisaram, começa a fazer os descarregos direto na terra. Aí pronto. Até ela virar essa sementinha durinha mesmo, que aí ela fica nos cantos e depois é feito o colhedor dela para ser colocado para fora. Sim, por que que tu não consegue mexer nisso? Primeiro lugar, tu sabe se tu tem esse dom de mexedor das coisas? Então, você tem esse dom? É um dom que se tem. Você tem? Olha, vó. Não sei, não. Pronto. Provavelmente primeira... não, porque eu não mexi, né? Ou não. Às vezes não tá desperto, né? Se Sunsê tem, o que é que Sunsê vai fazer? Sunsê vai desenvolver sua mediunidade. Olha. Como é que se desenvolve a mediunidade? Estudando especificamente sobre aquela mediunidade? Não. Seguindo tudo que todo mundo segue. Pega o livrador, vai ler. Vai entender o que é o desencarnado. Vai participar de um canto onde os desencarnados vêm, seja na mesa branca, seja na macumba, no candomblé, na jurema, em todo canto. Feito isso, seu menino, aí sim, vai começar a ser aberta as coisas em ti. Aí vai ver se tu tem mental suficiente para tu canalizar. Porque para canalizar essa energia que está no fluido universal, precisa de concentração e precisa estar muito liberto de muita energia que são presas em vocês. Por quê? Porque além de vocês trazerem os seus karmas, vocês traz registrado os karmas e a dor do planeta. Meu Deus. Isso é muito complicado. Porque o certo, menino, seria vocês se encontrar no canto tudo junto, como a gente fazia lá na minha tribo Xona. De repente a gente se ajoelhava e dizia assim, hoje eu vou ajudar a terra a chorar. E a gente começava a gritar, tudo pelado, chorando e gritando, porque a terra precisa falar. Aí tinha um dia, vamos dar prazer pra terra. Então a gente fazia um ritual e cultuava, menino, os seios, o falo, e cultuava a sexualidade, a geração, a força, e comia as frutas de poder, e fazia tudo. Cadê vocês fazer isso? Vocês acham que faz tudo pesquisando nos bichos de careta e tacando o dedo. Que esse dedo serve pra isso, serve pra apontar pra cara dos outros. Olha aí, celular, né, amor? É, os bichos de careta. Que é bom, porque se não fosse bom, não tinha vindo. Mas vocês são sempre burros e usam as coisas boas pra se transformar em vício. O que tanto tinha a sua... tribo, aquela vida que hoje nós não temos nem que quiséssemos. Liberdade. Não teríamos. Liberdade é... liberdade. Em que sentido, vamos, tema? Liberdade, meu filho, no sentido de quê? Que nós sentimos antes de crermos. Quando nós nascíamos e a nossa mãe já colocava a gente no chão, na terra. A gente sentia a natureza pela natureza. Então, quando acontecia uma coisa, se a gente precisasse uivar com o lobo, a gente ia uivar com o lobo. Se a gente precisasse caçar com o tigre, a gente caçava com o tigre e pegava com os dentes. Se a gente precisava gritar, a gente gritava. Aqui vocês todos são presos e nas coisas que chamam, que o nome é difícil. Espera aí, deixa eu chamar aqui para ajudar mentalmente. Que vocês chamam de paradigma, vocês estão presos nisso. Enquanto tudo isso é para liberdade. Isso que vocês veem, menino, isso não é verdade, não. Isso daqui. O que é verdade é o que está do outro lado. É a energia, é o símbolo que tem, que faz trabalhar tempo e espaço, que faz trabalhar afirmação na Terra, que faz trabalhar afirmação no astro. Nossa. Tudo é firmeza, menino. Tudo é energia. Como, por exemplo, o menino te deu o baúzinho? Deu. Se você se concentrar, esse baú pode ser mais profundo do que você imagina. É, vó? É, pode como fazer assim? Com que guarde coisas muito profundas. Porque ele, pro plano físico, é pequeno. Mas no espiritual, ele é quase o universo dentro dele. Depende do que você for fazer. Nossa. E ele tem um mapinha em cima, que é onde tu, os cantudinhos que tu vai pisar e colocar suas histórias. Ah, sério, vó? Porque isso é a mala da sua viagem. É pra você entender que você pode levar isso, pode levar a pedra, mas o maior ensinamento que você vai ter é o que está na sua cabeça, que é o conhecimento. Claro. E ele é infinito. Então eu posso interpretar o seguinte, ele me deu esse presente, quando eu o recebi, isso ficou agregado na história energética do meu espírito, somado à história energética da minha caminhada na Terra e naquele momento. Está registrado. Sim, por tudo. Tudo. E o que é que acontece? O que é que tem aí dentro? Tem os doces. E eles dizem que os doces é o quê? Para adocicar a vida. Isso. Você anda em muito canto, e embora você conheça pessoas muito doces, você também conhece pessoas muito amargas. É. E a essas pessoas amargas você tem que dar o doce. Pronto. Que muitas vezes, se ela não quiser lhe ou fazer ouvidor, você dá no chocolate. Que aí quando ela come, ela amansa mais, aí você fala. Claro. E aí, como esse fato virou um acontecimento registrado na história energética do mundo, se eu carrego isso fisicamente ou não, ele está comigo. Sim. É uma representação. É como se fosse um firmamento daquilo que está no espiritual, da bagagem toda que você está trazendo dessa região. Nossa. Tá tudo aí. Porque, entenda, tu vai trazer, porque cada região, os espíritos, eles não têm religião, menino. Quem precisa disso são os seres humanos. Tá fazendo entendedor? Sim, sim. Só que, entenda, nessa parte daqui, você vai encontrar os terreiros que eles vão estar trabalhando com a jurema, com outras questões. E nós arreia na forma que é mais necessária. Mas lá do outro canto é de outra forma. Só que tu tá fazendo uma coisa que é trazer um bocadinho da magia que é daqui para lá. Porque a magia que tem nessa região talvez não seja bem feita numa outra região que não tem os princípios, os elementos que essa região tem. É. Tá fazendo entendedor? Sim, é isso. Como de outra região então. Mas quando você traz a carga de conhecimento, quando você vem aqui e você tá no meu chão, você tá trazendo energia de outro canto para mim, que eu não tenho acesso. Nossa. Porque você é um transporte. Caramba. Isso eu ou qualquer ser humano? Depende da missão de cada um. Aham. Uma coisa eu sei que você tem. Você tem mediunidade de transporte. É. Que a mediunidade de transporte não é somente para estar tirando os crambulhão preto das pessoas e botando para eixo, não. É transportar conhecimento. Ah lá. Só que conhecimento de uma forma que faça com que os outros se tornem sabedor. Não é só conhecimento por conhecimento, tá claro, me entendendo? Sim. Então, quando tu veio aqui, tu pegou muita coisa. Fora esse bicho aí que é o gafanhoto das pernas compridas e bota nos bichos de careta, quando você for pra outro canto, você vai fazer conversador. E esse conversador vai abrir alguma coisa da cabeça daquele médium que vai acessar uma coisa numa vida passada, ele já vai incrementar um processo que ele vai fazer. Tá fazendo, entendeu? Sim. E você tá fazendo essas pontes. Nossa. Por que isso acontece comigo, minha? É, talvez numa vida passada você separou muitas pessoas. E embora você não goste de estar num canto pro outro, mas nessa vida você talvez tenha que juntar quem você separou. Ai, que lindo. A senhora está até falando sobre física quântica. Isso mesmo. Porque se eu venho aqui e só o fato de eu estar aqui, a minha presença matemática, espiritual e energética soma a presença matemática e energética do local. Uhum. Existe a troca e todos se tornam mais. É, eu não sei falar bonito assim não, mas é isso. Você chegou aqui, você veio com uma bagagem de um bocado de gente. Olha lá. Esse bocado de gente se encontra com um bocado de gente aqui, com nós. Sim. Aí nós conversa, nós divide as energias. Só que, por exemplo, para mim levar a energia desse jardim para uma outra véia que precisa... E o Pai de Santo não pode estar aqui, porque ele tem um assentamento lá. Quando você chegar lá, você levou energia. Porque eu também vou lhe dar um quartzo rosa. Para você fazer seus trabalhos. Olha. E você gostou das pedrinhas, né? Olha. Vou ver qual é que vai escolher esse um ser. Olha, tem essa, vó? Claro que eles então, são dono dele mesmo. Então daí no final, vó, a senhora pega uma pedrinha. E aí a senhora fala, a gente pega uma mensagem dela. Por que que ela que me escolheu? Tá certo. O que que a senhora acha? Tá ótimo. Tudo bonito, né? É, eu faço o tradutor, porque eu acho que com esse gafanhoto nem ia saber, ouvir elas falando. Não. Mas aí cada um, o jeito dela, vai dizer. Aí elas vão me dizer qual é. Olha, que coisa. Graças a Deus. Então, vó, a senhora tá fazendo a gente a senhora tá ajudando a gente a recordar nossas origens e nossa essência e saber que pra estar acompanhado, não precisa estar com uma pessoa perto. É só saber que a natureza é viva. Sim. Fala um pouco sobre isso. Menino, entenda uma coisa. Se tu sentar no chão, vai num canto onde tem as plantas. Porque você só quer vir na selva de pedra. É. Mas vai no canto onde tem as plantas. Tá na tua mucamba, quebra e deixa uma terra ali. Na hora que você tá cutucando aquela terra, você tá alcançando uma pessoa que tá do outro lado que tá cutucando a terra também. E isso faz o quê? Faz uma conexão. É um mental. Você, tudo que você faz aqui, reverbera do outro lado. E do outro lado, reverbera aqui. O bater das asas de uma borboleta modifica o movimento. Claro. Por falar em outro lado, vó, faz diferença quando a senhora vai entrar num país diferente, a senhora tem que pedir licença? Com certeza. Assim. Em espírito, eu digo, né? Sim, menino. O que é que acontece? Tudo. A véia não diz que é intraterreno? Então, uma coisa que a gente entendia é... Quando nós entrava nos trans, porque nós tinha dois tipos de trans que nós entrava lá nas África. Posso fazer falador? Pois não. Tinha um que a gente tinha que usar as ervas sagradas, que esse fazia o quê? Nós conectava com a terra, com Gaia, e Gaia fazia com que nós tivéssemos uma consciência mais profunda do que nós tínhamos que fazer. Uhum. Quando nós recobrávamos essa consciência, nós íamos trabalhar para alcançar aquele nível. E tem a outra que era da respiração. Nós se deitava e o chefe da tribo fazia nós respirar bem profundo, bem rápido, em um ritmo. E quando nós fazia essa respiração, aí nós entrávamos na dimensão paralela. Tu sabe o que é a dimensão paralela? O que são as dimensões paralelas, como tema? Por exemplo, tem pessoa que chega aqui, menino, que tem idade avançada, mas se você for olhar os corpos espirituais, é de criança. Eita. Por quê? Porque quando foi lá na criança, aconteceu uma coisa complicada, que traumatizou e aquela alma ficou fragmentada. O que é uma alma fragmentada? Parte dela cresce, mas parte fica ali. Quando fica ali, nunca vai ter um adulto, sempre vai ter uma criança. Nossa. Aí quando você faz essas vivências, você volta aquele tempo, desbloqueia aquele processo para que você cresça de uma vez. Caramba! E realmente, algumas pessoas agem assim. Mas toda a sociedade de vocês são crianças. Nossa. Porque na hora que vem o sofrimento, que é para fazer crescer, vocês trocam ele por compulsão. Como é que é isso, vó? Trocar o sofrimento por compulsão? Ai, tô com não sei o que, não sei o que. Aí você acaba de comer. Ai, tô isso. Vou sair para fazer o bebedouro. Por que que tu não fica naquilo e pensa por que que tá vindo? E faz transmutador. Aí tem outra coisa que é mais severa. Tá com sofrimento, aí acha que se encontrar um outro parceiro ou parceira, o sofredor vai-se embora. Vai não. Aí o outro vai acabar sendo um peso na sua vida do que ser um acolhimento. Nossa. Vocês têm que saber crescer e têm que saber viver, menino. Viver a vida. Saber tudo isso. E o que é que acontece? Na maioria das vezes, quando a pessoa procura, são tudo com bloqueio nas infantilidades. Tudo são crianças que passaram por problema pequeno e tem que voltar aquele período para que o choro saia, para que a raiva saia e possa crescer. Porque hoje em dia a pessoa chega em idade adulta, menino, e as pessoas não têm o vivedor. Tu já pensou quando tu em idade nova, tu sofreu uma coisa e parte do teu espírito, da tua energia, do teu tempo e espaço ficou ali. Aí tu foi crescendo. Foi crescendo. Então, tudo que tu foi fazendo de aprendedor não ancorou 100% em ti, porque parte tua tá lá. Uhum. Aí tu tem que voltar, se libertou daquilo, aí tu vai ter que viver e sentir tudo de uma lapada só. Aí começa as doenças, que é tudo de cabeça. Que aí vocês chamam de depressão, pânico e outras coisas. Porque de uma lapada só você tá ancorando tudo que deveria ter ancorado numa vida toda. Puxa vida. E quem se imagina nesse processo pode fazer o que para reverter? Primeira coisa. Tem que se fazer entendedor. Uhum. Entendedor do quê? Olha, se tu tem um problema na tua cabeça, tu tem que entender se esse problema é realmente uma coisa só espiritual ou é uma questão kármica. Porque se você já pensou, seu menino, quantas pessoas em vida passada usaram da mediunidade para estar hipnotizando os outros? Para estar comandando geral? Aí nessa vida nasce com um problema no cérebro, que para o cérebro trabalhar direito, precisa do medicamento. Sim. É um karma. Aí como é o karma? Você vai ter que entender que porque você usou de má forma numa vida, nessa vida você não consegue ter o controle total. Então quando você for fazendo isso, você vai trocando esse medicamento, que são dos homens de anel, por um mais simples, até um dia que consiga a liberação ou não. Porque isso depende do que você for fazer, o vivenciador. E tem outros que é realmente fuga. Fuga da responsabilidade. É quando um ser foge do que um ser tem que fazer, você está andando contra a energia. Quando você anda contra a energia acaba lhe ferindo. Nossa. Então, vó. Vou pedir à senhora uma mensagem final para esse momento. E daí, conforme a senhora decidir, a gente faz um segundo momento já hoje. O que a senhora acha?